Tá começando o Desgoop, podcast número 5, depois de alguns meses sem gravar. E eu estou aqui com o Gabriel Palhares. Gabriel, você está aí? Estou aqui. Qual é o primeiro filme que tu pensa quando eu falo a palavra pastel? Pastel? Rápido. Veio vários já. Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom? Ok, eu não vou perguntar por quê. Essa é a moral. Boff, tá. Qual é a primeira música que tu pensa quando eu falo a palavra esponja? Abertura do Bob Esponja. Ué, muito óbvio, perdeu. Gabriel ganhou a abertura do programa. Gabriel, pode falar uma mensagem de amor. Gente, quero falar pra minha mãe que eu amo ela. Gabriel tá amando a mãe dele. O nosso programa de hoje é sobre traição e signos. Ok, vamos começar. Tinder é trair? Gabriel, o que é o Tinder? É um lugar onde tu vai pra comer pessoas. Nesse horário. Horário nobre dos podcasts e o Gabriel falando essas coisas. Gabriel Hannibal. Tá, Boff. Oi. O que é trair? Vai lá. Trair? Na minha definição? Na tua definição, claro. Trair é fazer a pessoa que tenha confiança em ti, essa pessoa perder a confiança em ti e tu não obter a confiança dela de novo pelas tuas atitudes. Ah, ó. Porra! Bonito, gostei. Então, pro Boff, trair é uma quebra de, é quebrar confiança, é tipo. Quebra de confianças. É uma quebra de confiança. Eu acho uma boa definição, uma definição geral, né? Ok, vamos pra Bíblia então? Não, tá brincando. Signos? É, qual o teu signo, Boff? Eu preciso saber o signo de vocês. Capricórnio, é cuzão. Signo de cuzão. Gabriel, qual o teu signo? É o mais cuzão de todos. Qual o teu signo? O Áries? Ah, Áries é cuzão. Áries é cuzão também. Eu sou aquário, eu sou... Aquário, aqui na minha lista de signos, quer dizer que eu sou cuzão também. Todo mundo é cuzão. Depende, essa lista aí não foi muito bem. E tá, e vocês acreditam em signos? Ah, eu... Não. Eu acho engraçado, mas não acredito. E tu, Boff? É. Eu, tipo, acredito mais em coisas de sonho do que em signos. Coisas assim, tipo esotéricas. Coisas esotéricas mais virado pro subconsciente. Sim. Eu realmente não acredito em signos, eu não acredito em muita coisa na minha vida. Então eu não sou uma pessoa muito boa pra falar sobre signos, né? E a pessoa que a gente tinha pra falar de signos não veio, né, Jennifer? Não veio. A gente tinha uma pessoa pra falar sobre signos, né? Mas ela não veio, né? Então a gente vai falar merda pra caralho. Pornô é trair? Tu está num relacionamento com um ser humano. Assiste vídeos eróticos. Na rede mundial de computadores. Isso é trair? Tá, mas sozinho ou acompanhado da pessoa? Sozinho. Ah, às vezes, eu acho que pra mim, no caso, depende, porque tem certos momentos que a pessoa quer, né, extravasar e tal. Descansar, né? Relaxar. Ou não, né? Sua mão não vai ficar descansada, né, no caso. A mão da pessoa não vai, mas... Digamos que descansa bastante. Quando eu não consigo dormir, é uma coisa que realmente funciona. Uma válvula de escape, meu, no caso. Tipo... Exatamente. Sei lá, meu, pra mim, assistir filme pornô é que nem assistir uma série, tá ligado? Eu tô me divertindo assistindo uma coisa. Então eu não considero como. Nunca considerei como traição, tá ligado? Não. Consumo. Não. É tipo. Ah, mas eu tô comendo chocolate em casa. E eu poderia estar comendo chocolate com a minha namorada também. Sim. Tanto faz. Só que não pode comer chocolate com outra pessoa de verdade. Depende do relacionamento, né, meu amigo? Filmes que tenham traição, ou filmes sobre traição, que vocês lembrem? Eu me lembro de dois. Pode falar. Três. Don John, que é, tipo, ele é viciado em pornô, né? Daí a mulher, a namorada dele que namora com ele. Acho que isso é uma traição, só que no final do filme, dando spoiler, no final do filme, a outra mulher que ele conhece não acha que isso é uma traição, acha que tipo, é só uma doença que ele tem, sabe? Don John é o que tem o Joseph Gordon-Levitt? Robin. Ele dirige também. Ele dirige, isso. Sim, é o filme que ele quis fazer só pra pegar a Scarlett Johansson, né? Isso. Não é ela, né? E o outro bafo. Não é a Scarlett Johansson. Okay. É muito parecida, mas não é ela. Bom, ele tentou. Não é. Eu vi, cara. Eu falei, se era, não é ela. Não. Ok. E agora? Então, tá. Tem aqui na lista que eu procurei na internet, tem Quarteto Fantástico sobre traição, mas eu não sei. Como assim? Talvez aquele primeiro da Fox. É, aquele último que saiu. Ele... Eu não vi o e último. Tem um filme que o Gabriel falou, que é o Mata Antes de Entrar, né? E alguma série sobre traição? Eu não lembro de séries. Séries? É que série é complicado, né? Série é complicado porque pode acontecer traição, né? Tem uma que é muito boa. Qual? House of Cards. House of Cards, se você quiser falar, pode falar. House of Cards é traição de governo, de relacionamento. É, de relacionamento dele, da mulher dele que é tipo o teu. Pior que na real é isso mesmo, porque ele mente o tempo todo, né? Ele quebra a confiança de todo mundo. Deixa eu pensar. Acho que Doctor Who deve ter traição, né? Porque são 50 anos de série. Eu não lembro de alguma, mas provavelmente tem. Ah, tem. Na primeira temporada da série nova tem uma traição. Não é bem uma traição, é só dar um beijinho, mas é porque a Rose, ela namora com o Mickey. E. Só eu sei disso. E ela dá um beijinho no Doctor, depois ela dá outro beijinho no Doctor, aí depois ela dá um beijinho no Capitão Jack. E também. Daí, depois o Mickey ele viaja pra outra dimensão, e aí ele encontra outro Mickey. Aí ele substitui esse Mickey da outra dimensão pelo Mickey que ele é mesmo. Então ele fica naquela dimensão. Então quer dizer que ele termina com a Rose. Então quer dizer que a Rose pode ficar com o Doctor. Aí o Doctor volta pra aquela dimensão, a Rose volta pra dimensão normal. Volta pra dimensão e depois ela vai pra dimensão pra outra dimensão onde tá o Mickey. Aí ela fica lá com o Mickey, só que daí lá fica outro Doctor, que é o Doctor que é a mãozinha. E lá ela fica com aquele Doctor. E o Mickey provavelmente deve ficar bem triste. E o Mickey da dimensão para ela que morreu, ele morreu. Não. Ele morreu e ele era gay porque ela namorava um cara que morava na outra dimensão. Mas isso são dois. Essa parte que eu tô falando só no final assim. Diminuindo o som e tu falando isso. Tudo que tu falou. Isso são três episódios. Três episódios. Que maravilha. Sabe traição que tu tem? Smóvel. Tem muita traição. Smóvel? Eu não lembro. Lex Luthor. A mina que ele pega na fazenda, trai ele. Os caras de jogador de futebol. Com certeza a gente é o pior podcast de cultura pop de todos. A gente fala de Smóvel, tá ligado? Nunca vi Game of Thrones, mas mal ouviu tudo. Eu falo 40 minutos sobre o Doctor Who que ninguém sabe, eu falo de Smallville. Aí o Gabriel fala de Days of Our Lives, tá ligado? Fala de novela mexicana. Eu vou falar tipo do Girls, tem traição? O que é traição? Girls. Deus. Girls. Ah, Girls. Girls. Ah tá, não entramos no negócio de Bíblia ainda. Não, tipo, a traição do cara, tipo, a guria vai viajar e ela volta e o cara tá com outra mulher. Assim, tô com outra mulher agora. Demorou muito, falou. Sabe o que demorou? Sex and the City também. Série de isso deve ter, né? Só o nome. Não, tem, tipo, todo episódio uma traição. Cara, eu acho que eu nunca vi nada de Sex and the City, eu não vi nem, tipo, filme, eu nunca vi nada. Ah, não viu o filme? Cara, eu não vi nada. Aí, o segundo filme é maravilhoso. É o Pablo Lembra, Sex and the City me lembrou O Diabo Veste Prada, que a mina trai o cara com outro cara lá na frente. Lembrei de uma traição. Quando o Nolan traiu minha confiança também, quando fez o Batman 3, que eu achei meio sem graça. Mas é bom, né? Sem graça. Sério? Eu acho sem graça o terceiro Batman. Ah, não. Ah, o Gabriel se ofendeu de novo. Não pode falar de filme de... Que vocês têm um negócio com o Nolan, né, cara? Eu tenho. Ah, tem. Sabe o filme aí? Tá, tá. Eu gosto do Nolan, mas o Nolan não explica muitas coisas necessárias. Ah, então fala do Nolan, ele explica no final, sabe? É. Tá, no final vou ter que explicar porque que eu não gosto do Nolan. Ele é que nem tipo Naruto, assim, quando dá um golpe especial, cantou um pop, aí... A gente tem que fazer um podcast se o Nolan dirigisse o filme do Naruto. Nossa, ia ser muita explicação. Caralho. Meu nome é Naruto. Da Folha. Da. Não sei o que da Folha. Que foi fundada em não sei quando. O ano em que não sei o que. E é assim que eu nasci. É, cabrão. Na verdade, era tudo o amor. Era tudo um universo paralelo. Celebridades internacionais que foram vítimas de traição. A Kim Kardashian já foi traída por algum cara que eu não sei, eu não entendo muito bem essas coisas de Kim Kardashian. A Britney Spears já foi traída pelo ex-namorado dela. A Sandra Bullock já foi traída algumas vezes. O Robert Pattinson, a Kristen Stewart, né, traiu o Robert Pattinson com o diretor. Sim. Lá, o Robert Sanders. Que eu acho que ele no filme. Ah, o filme Crepúsculo é uma traição total, né? Agora que a gente, né? Eu nunca entendi o Crepúsculo. O Crepúsculo pra mim é uma parada muito bizarra. O cara que ela namorava ficava, sei lá, pega a filha dela. E a filha dela cresce muito rápido. E ela, a filha dela, é um bonecão muito bizarro. E do nada ela vira uma mulher. Resumiu o Crepúsculo. Eu não entendo nada. Eu não entendo o Crepúsculo. Simplesmente não entendo. Eu tô falando mal de Crepúsculo, eu não queria falar mal de Crepúsculo, já passou essa época, né? Passou da época já, né, mas... Já passou Felipe a época Neto de Crepúsculo. Porra, odeio Crepúsculo! Porque eu... O Crepúsculo, nossa. Ele não faz sentido! Nossa, o que é isso, cara? Então... Calma que o podcast falando mal sobre youtubers chega lá no ar. Pior, né, de fazer... A gente só sabe falar mal. É por recalque do podcast. A Jennifer Aniston foi traída pelo Brad Pitt e ele traiu com a Gina Jolie, então eu acho que o Brad Pitt sempre está ganhando. A Jennifer foi traída pelo marido dela, não traída, mas tipo, ele terminou com ela depois que ele foi numa balada. Pelo que falam, a Britney Spears traiu o Justin Timberlake. Ah, vacilo. Com o coreógrafo. Pô, traiu o Justin Timberlake, puta que pariu, né, Britney? Ajuda a te ajudar, né, pô. Timberlake? Não. Sim, não, ele traiu o Justin Timberlake com o coreógrafo dela, o que é pior. O Ethan Hawke traiu a Uma Thurman também. Ah, não. É, porra, Uma Thurman, porra, Ethan. Porra, Ethan Hawke. O Ethan não faz as coisas. Não, o Ethan não fez. O Ben Affleck... Chimbinha traiu Joelma. Pô, cara, eu fico tão triste com essa história, cara. Tipo, parecia que era... A gente conhecia, né? A gente sabia quem eram as pessoas e traíram. Tá ligado? É tipo, o William Bonner traía a Fátima. É, ninguém se salva com o cara vendo uma pista dessa. A Lua traiu a Joelma, depois a Chimbinha. É, um traiu o outro. Quando a Maria Braga traiu o Louro José com trazendo outro pássaro. Tu viu o bagulho dela com o dinossauro? Eu vi. Eu tô assistindo ela todo dia agora, eu sei tudo que acontece. Eu vou botar ela de dinossauro. Eu vou botar na capa do podcast eu. Só a fotinha dela com o louro de dinossauro. Nada a ver, tá ligado? Com traição. Assim. É, eu assisto todo dia. Virou minha diária. O Ben Affleck traiu a Jennifer. Vamos voltar pro tema, cara. O Ben Affleck traiu a Jennifer Garner, que é a Electra, e o Demolidor traiu a Electra, na real, né? A Jennifer Garner é a Electra, né? Electra. É. Era, né? É Electra. Daquele filme horrível. Sim. E traiu com a babá. Mas ele traiu, né? E nem viu. Mas ele nem viu. Ele nem viu. Ai, ai, ai, esse Gabriel, hein? Tá louco. Ele não fala nada direito, aí quando fala. Não sai nenhum som, aí quando fala, tipo, bosta. Ok, por que a pessoa é traída? Por que a pessoa traída é corna? O que é corno? Algum tipo de animal? Me ajudem, pessoal. Corno? Me lembra corno, me lembra chifre, né? O corne. Tipo, corne. Corne. Cornos. Cornos. Por isso que acho que me lembra. Tem uma banda, né? Corne. Que é banda também. Nossa, Gabriel, muito bom a sua piada. Pô, Gabriel, o Gabriel tá pistola hoje. Uma piada. Sagaz, guri sagaz. Que? Tipo um boi com humano, um boi humano. Boi humano. Eu não entendo quando, tipo, tem algum cara, tipo, na... uma vez eu tava num ônibus, aí o cara, o motorista não parou na parada que o cara pediu e o cara começou a chamar o motorista de corno, tá ligado? Eu, pô, isso não é uma ofensa tão pesada. Eu chamaria de aidético, usuário de crack. Acho muito mais pesado que ser corno. O cara tá corno, o cara tá bem, o cara tá dirigindo o carro. Eu procurei corno no Google, aí o primeiro link que aparece é www.xvideos.com/tags/corno. Corno Vídeos, página 1. Aí virou uma tag. Depois é Corno, Clube do Corno, Pornô Carioca, / Vídeos para Corno. Aí, eu não procurei no Google, procurei no Bing. Nada melhor que procurar no Bing. Aqui aparece nas sugestões tem Corno Oferece a Mulher, Corno Manso Porra nas Calcinhas, Sombra, Esposa, Corno, Corno Manso Blog, Corno Manso Central, Esposa, Corno, Corno Manso com Mulher Puta. Tá, agora eu vou falar uma pesquisa jornalística que eu fiz sobre o que é traição. Eu fui em grandes redes onde os jovens se encontram, né? E pra perguntar o que é traição. A primeira rede mundial onde os jovens se encontram é o site rabo.com.br. Eu cheguei lá e perguntei, o que é traição? Aí um Evelyn _ Medusa respondeu, tudo. Júlio Illuminati... Ah não, esse sou eu. Eu sou o Júlio Illuminati no Rabo. Gustavo Voga, 3880, legal. Melila Tabi, não botou nada, botou um espaço. Não, botou acho que 2 continhas, não sei como é direito. Depois eu fui no Bate-Papo UOL, perguntar, né? Na sala Sexo Virtual 1. Tinha 32 pessoas online lá. E Júlio para todos. O que é traição? Alisson respondeu. Oi, vem web. Mari Sacadinha. Bem, eu não vou aguentar. A Mari Safadinha tomou uma olhadinha de tesão. Muito safada. André, sai da sala. Felipe, entra na sala. Marisa, para todos. Peladinha ao vivo. www.gostosanacama.com. Felipe, de delícia para crente safadinha. Troca ideia pelo WhatsApp. Essa foi a pesquisa jornalística nos sites da internet. É rabo, né? Rabo. Agora todo mundo saiu do jantar com sua família, na sua mesa, né? Não tenho mesa. Eu também não tenho mesa. Apartamento, não tem mesa. Não tem mesa. O Boff não tem mesa. Eu também não tenho. Eu tenho só uma cadeira. Uma cama, um computador. E fita tape. Aprender as coisas pra ele. Vai lá, Gabriel, se despeça. O Gabriel parece um rat no novo Mad Max. Ok. Essa é a maneira. Ih, caralho. Essa é a maneira do Gabriel se despedir. É isso aí, fica com os e-mails. Até o próximo programa. Então, beijo no coração, tchau, tchau. E hoje. Hoje a gente aprende que não importa o signo que tu olhar, tu é um cuzão. E agora com os e-mails. Beijo na alma. Que gosto, faz. primeiro e-mail pode ser o do Bosch. Vai lá, Bosch, lê o teu primeiro e-mail. Meu e-mail? É, o meu e-mail é uma... Como é que eu vou dizer? É uma propaganda, mexã, cervejaria, escola de cerveja, que tem workshop prático, tudo que você precisa saber sobre montar o seu projeto de cervejaria por R$1.871,50. Ou isso à vista, ou 6 vezes de R$328,33 no cartão. É lá e você aprende tudo que é cervejaria de A a Z, maravilhoso. Escola da cerveja. Eu acho que o Bof tá querendo fazer propaganda no meio do programa. Não acertei isso com ninguém, cara. Foi o único e-mail que eu recebi. O único e-mail. Faz 3 meses que eu não recebi e-mail, esse foi o único que eu recebi. É o negócio do pai, né? É o negócio do pai, da família. Tá, beleza. Agora vou ler o meu, O meu é um e-mail muito. O meu e-mail muito. Muito automático. Meu e-mail do Google, eu não vou falar qual é, porque eu quero manter esse sigilo, mas é tipo letras aleatórias, tá ligado? @gmail.com. Aí tá, tipo, letras aleatórias, vírgula. Hey! ! O assunto. E é do John, ao arroba dele. John, @ by wings of love, que é sobre asas do céu, sobre asas do coração, .tk. Aí ele botou em letras gigantescas e verde mar, sei lá qual é. Hi guy, huge amount of lonely hot woman, wait to love sex with you, wait to have sex with you. Use the link. Aí tipo, ei cara, um monte de garotas sozinhas querem fazer amor com você. Use esse link. Aí eu vou clicar no link agora só pra ver o que é, rapidinho. Eita porra. Eu só quero ver que link é. Não vou clicar, se fuder. Não, só clica ali pra só pra fazer um teste mesmo. Manda aí, Eu não consigo ver como é que é o link. Ah, é eb.by/3dy. Aí galera, um site novo pra vocês conhecerem, do John by Wings of Love. Bota no site virus.trojan.com. trojan.cavalodetroia.virus. Nem é nada. Ponto é mais. Gabriel, leia seu e-mail. Leia. Meu diz que minha conta foi hackeada e agora tem todas as informações sobre mim. E que se eu não doar os bitcoins, eles vão expor tudo na internet. Depois tem uma aula que serve o bitcoin. Para mandar bitcoin, você pode usar site como Coinbase e... Coinbase? É, Coinbase. De base de porra? Não, base de coin. Ah, tá. Coin. Ok. Eu tenho um e-mail no aqui. No final, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. É isso que dá, né? Fazer cadastro no National Medicine. Pois é, confiava tanto. A notícia da semana, agora a gente tem essa parada de notícia da semana que eu inventei agora. Responsáveis pelo Mega Filmes HD são presos e site vai sair do ar. Veja. E aí, vocês usavam bastante o Mega Filmes HD? Na verdade ele tá no ar ainda, né? Eu usava bastante pra ver séries, filmes e essas coisas assim. Quando eu perdia na TV, daí eu procurava nesse site. Eu acho o Mega Filmes HD... filmesonline.com. Filmesonline, esse aí é um pouco ruim. Tem muita propaganda de vírus. Não, o Mega Filmes HD também. Site Mega Filmes HD continua online. Polícia está fechando os pop-ups. Ah, esse bagulho é muito bom. Ah. Eu vou ler a notícia pra dar um tchan. Né? Casal que administrava site Mega Filmes HD foi preso pelo Departamento da Polícia Federal de Sorocaba. Com um acervo de mais de 150 mil filmes, documentários, séries de TV e shows disponíveis sem pagamento de direitos autorais, o maior portal pirata da América Latina continua online, pois a polícia ainda não está fechando os pop-ups do site. Porque é verdade, aquela porra tu quer... Ah, eu quero ver um... Tipo, pra te assistir uma série, tipo, 40 minutos a cada espaço pra clicar, fechar pop-up e sei lá. E o pior de tudo... O pior de tudo, é que tipo, aí... não tinha nenhum filme HD. É, sim, só o Tapico, né? Mas aí tu tem que. Não pode garotear, né? Que o que eu fazia era botava rodar o filme e apertava a tela cheia, que daí sumia tudo aquilo. Deixava só na tela cheia e o filme tocando, carregando. Caralho, eu nunca fiz isso. Devia ter. Também não. Eu nunca tinha pensado nisso. Todas aquelas coisinhas. propagandas e eu sumi. Caralho, Bó. Se tu soubesse que ninguém sabia disso, cara, tu devia ser o rei da internet, cara. Eu faço isso em todos os sites, todos funcionam. Só no YouTube que ainda aparece de maneira dele. Agora terminou o programa, né? Então sigam o Gabriel no Twitter. Arroba it's a me Gabs. Tipo, sou eu, Gabs, só que em inglês. Boff? Daniel Boff. Não, Daniel _ Boff. E eu sou o famoso Uzi Crack. Eu ia falar outra coisa. Uzi Crack, Isaac mesmo, uma droga pesada. E é isso aí, até semana que vem, talvez. Não sei, vai saber, né? Beijo no coração, mandem um beijo aí, galera. Beijo. É isso aí. Beijos simultâneos. Até. Beijo, mãe. Beijo, mãe, beijo, pai, beijo, família. Dignidade já. Todo mundo tem que rir muito alto agora. No final do programa. Ai, ai. Que demais. Estava bêbado, louco, chapado, acabou.